aconteceu. Eu era menino e ela menina era. Hoje sucedeu o mais belo encontro entre eu e ela. E na nossa infância foi a minha namorada. Hoje ela é aquela que figura nos meus versos, minhas rimas, uma dama tão pura, pura qual a brisa que a trouxe. E o amanhã primaveril, eu sorri e ela também sorriu. Unimos nossas mãos num só aperto. A felicidade no meu coração, estou imaginando com saudade. A felicidade no meu coração, estou imaginando com saudade. Tenho uma lembrança de tudo que aconteceu. Eu era menino e ela menina era. Hoje sucedeu o mais belo encontro entre eu e ela. E na nossa infância foi a minha namorada. Hoje ela é aquela que figura nos meus versos, minhas rimas, uma dama tão pura, pura qual a brisa que a trouxe. E o amanhã primaveril, eu sorri e ela também sorriu. Unimos nossas mãos num só aperto. A felicidade no meu coração, estou me imaginando com saudade. A felicidade no meu coração, estou me imaginando com saudade. A felicidade no meu coração, estou me imaginando com saudade.